Game Track Podcast. Começando mais uma edição do Game Track Podcast, o episódio de número 40. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabos aí. Zelda merda. Zelda Melo. Tinha que soltar essa, né? Tinha que ser otário, né? Aqui é o Lucas Bronze. E eu achava que o jogo Zelda, quando eu peguei aquela fita a primeira vez, você jogava com uma menina pra salvar uma princesa. Eu achava que era o primeiro jogo lésbico que eu tinha noção. Sacanagem. Ai, ai. Você não sentiu falta de peitinho? Pois é, nos 8 bits lá não tinha peitinho, não adianta. Nem a Samus tinha peitinho. Ia tornar o jogo verdade, um pouquinho melhor, né? Justo. Eu sou o Michel, do Cartucho Game Club, lá do Phoenix Down. Em breve aqui, também estreando aqui na casa com uma nova coluna. E, cara, esqueci, foi mal. E, hoje, mais do que nunca, o link estará no post. Nossa senhora. Depois eu sou o cara das piadas ruins. Eu falei que minha abertura ia ser bem tosca. Não, pior que tanto a abertura do Michel com a... Pô, eu esqueci. Foi genial, quanto essa e o link vai estar no post também foi genial. Diferente da dos Abusa, né? Ai, ai. E aí, galera, aqui é o Excel e no meu time não entra o White Mage, né? What the fuck? Por que não, cara? Porque eu não curto o White Mage, porque na abertura de Final Fantasy eu falei de Zelda, então na de Zelda eu tenho que falar de Final Fantasy pra entrar num paradoxo. Ah, precisa falar no Parallax. É, no Parallax não, porque eu não gosto dele, eu sou fã da Tropa dos Lanternas. Então, galera, hoje a gente tem o prazer de abordar no Game Track, no número 40, uma edição muito especial pra gente aí, a gente chegou no número 40. Quem diria, hein? Quem diria, olha só. A gente vai falar a respeito de um dos maiores e melhores jogos da série Legend of Zelda. Sim, a gente vai falar de Ocarina of Time. Sim, a gente vai falar sobre Phantom Hourglass, né? Porra. Esse jogo que é considerado uma obra-prima no cenário gamer. Então a gente vai falar dessa importante franquia da Nintendo, com a presença do Michel, do Phoenix Down. Pô, já tava na hora de vocês me chamarem, seus caras de pau. Tava mesmo, caraca, né? Caraca. Pariu. Porra. Eu quase tive que me convidar pra esse. Que merda. Cara, eu vou te falar, ninguém me convidou não. Eu cheguei entrando, cara. Ninguém é. Nem bati na porta. Vou começar a fazer assim. Vou começar a botar a mão na porta pra ninguém fechar. É. Então vamos pra leitura de e-mails e a gente já volta. E-mails! E aí galera, bem-vindos à leitura de e-mails e comentários aqui no Game Track Podcast! Hoje vamos fazer aqui a leitura de e-mails e comentários eu e o Zabuzita. Hello! Mas antes de ler os e-mails e comentários, nós vamos passar alguns recadinhos bacanas para os senhores, não é verdade? Corretamente, olha só os recadinhos da hora aí. Vamos lá pro nosso primeiro recadinho, né? Primeiro recadinho que se você não percebeu não, ou você tem um alto grau de dedução, a gente tá na edição 40, cara. E a gente tá muito feliz de ter chegado a esse número com o Game Track. Se o cara não percebeu, ele tem sérios problemas, porque você falou isso no início do cast, né, cara? Porra. Sim, sim. Então, a gente tá na edição número 40, a gente tá muito feliz de ter chegado a essa marca. É claro que a gente vai pegar, vai chegar a 100, vai chegar a 200 e olha lá. O objetivo é a conquista. O objetivo é a conquista, justamente, mas o 40 já foi um grande passo pra gente. Toda vez que a gente fecha um ciclo de 10, a gente fica muito feliz, né? Nossa, quando a gente gravou o 10, cara, lembra que a gente fez sobre Donkey Kong? Dá uma escutada aí, vou deixar até o link pra você. Sério, cara. Inclusive, o de Donkey Kong eu não participei, galera. Eu não existia ainda. Dá medo se você escutar, tipo, os primeiros podcasts comparados com os de hoje, cara, você fala assim, é o mesmo? Não, acho que não. Poxa, é realmente uma evolução considerável, não é verdade? Se o ego do Excel quisesse falar um pouquinho mais alto, ele poderia falar assim, que a partir do cast 14, que ele participou. Pela primeira vez era estagiário do Game Track ainda. A gente chamava de estagiário, né? Foi a partir dali que a gente pegou o embalo e foi... Justamente pela minha participação. Aí, ó, viu o ego? Agradeceu totalmente o podcast. Então, galera, se você ainda não sabe, o Game Track e o Melox tem uma página no Facebook, você pode entrar lá, pode curtir, pode comentar, compartilhar o que a gente tá soltando. Olha, show de bola. Além disso, a gente tem o nosso grupo aberto no Facebook, onde a gente interage com o pessoal lá, a gente marca algumas jogatinas, algumas piadas que saem nas tirinhas do Wesley Pires, né? Muitas delas são produzidas por lá também, né, cara? Lá é o nosso, praticamente o nosso fórum, né? Onde você pode participar dando sugestão. Exatamente. Sempre tem alguém pra você poder estar conversando com o pessoal da equipe, dar ideias, dar sugestões, fazer críticas, mandar alguma coisa que você achou engraçado que a gente deveria comentar. É só entrar lá, galera, que o serviço tá feito. Além disso, né? Temos vários Twitters que a gente fez pro MeloX, além dos nossos podcasters. A gente vai deixar o Twitter do MeloX, do GameTrack e do Papo de Noob. Papo de Noob é um outro podcast que você... Se você não conhece ainda, vai lá, confira. Podcast muito legal sobre humor nos games, né? Tem uma pegada um pouco mais humorística. Sempre com convidados diferentes. Diferentes blogs. Já teve Diego do Phoenix Down, Caio Corraine do Games Under Rock e muita gente bonita. Olha lá. Exatamente. E aproveitando que a gente tá falando de Twitter, tem também o Twitter dos nossos membros, nossos participantes. E galera, caso vocês não saibam... Os abos já sabem o que eu vou falar. É. Caso vocês não saibam, os e-mails a gente grava posteriormente ao podcast em si, não é verdade? Nesse podcast, no final dele, eu dei uma trollada do Michel. Não só na final desse, como nos três últimos. Não, em todos eles. Eu sempre dou aquela trollada básica que vocês já devem saber, mas antes eu quero só dar um comentário, né? Eu dei uma trollada no Michel, porque o Michel tava se achando. Eu falei, galera, e não sigam o Michel no Twitter. E ele falou, ué, não era o Javan? Porque assim, você que não conhece todo podcast, eu sempre falo, galera, sigam nossos Twitters e não sigam o do Javan. É como se fosse já um bordão, né? Exato. Antes que vocês pensem em qualquer coisa, eu vejo o Javan todo dia, ele vai e volta pra faculdade de carona comigo, o cara tá sempre aqui em casa ou eu na casa dele. Ele é amigão meu, tipo, parceiraço mesmo, um brother. É só uma piada interna, né? Exato, então, mas, enfim. Aí quando ele falou isso, eu falei, quer saber? Agora eu vou começar uma promoção pra ontem. Então, falando desse podcast, começa a promoção, o Javan sabe e ele vai retweetar. Começa a promoção, hashtag eu não sigo o Javan. Como vai funcionar? Vai funcionar muito simples. Eu, Excel, vou tirar o dinheiro do meu bolso pra bancar a promoção, porque deu a louca em mim. E a promoção é a seguinte. Vai ter um tweetzinho pra você no nosso post, é só você retweetar ele. E vai estar saindo também nos twitters do MeloX, do GameTrack. Você retweeta também. Se a hashtag eu não sigo o Javan estiver no TTBR... Veja bem, se tiver no TTBR, eu vou tirar print disso e eu vou rir pra caralho, obviamente. Ao vivo, em stream, eu e o Zabuza vamos fazer um sorteio. O ganhador, vou entrar pra conferir se ele realmente não segue o Javan. E se ele não seguir o Javan, o cara vai poder escolher um jogo até 20 dólares ou vários joguinhos no Steam. É só escolher que eu pago. Não tem erro. E eu vou estar transmitindo no stream o pagamento do jogo e o envio também. Ei, não chega no TTBR. Tá bom, cara, mas se chegar eu vou rir pra caralho. Ah, tá. A intenção é eu rir pra caralho se chegar, não é eu gastar 20 dólares, porra. Entendeu, galera? Ó, o objetivo é claro. TTBR. Vamos retweetar essa porra. Não sigo Javan. Retweeta lá o tweet. Excel, eu quero meu jogo na Steam, hashtag eu não sigo Javan. Beleza? Quero ver, hein? E além disso, né, último recadinho aqui, rapidão. Na verdade, dois recadinhos, né? Se você tá acompanhando o MeloX ali, vai ter a nova coluna em vídeo do Madruga Jax junto com o Michel, esse que participou com a gente no podcast. Aliás, ele já é da equipe, né? Eles vão estar fazendo uma coluna em vídeo sobre jogos old school, só que aqueles jogos mais trash, assim, mais esquecidos pela galera. Vamos trazer aqui pra vocês em vídeo comentários deles durante a jogatina. Ó, semana passada a gente teve a D.O.D. Night, Day of Defeat. Quem não participou, perdeu, galera. Devendo ter participado, teve promoção da Steam, até anunciamos. 2 dólares a gente pegou e foi muito divertido. O Lucas Ponzi mandou um xingamento externamente pro Excel, porque ele ter morrido um monte pra ele. É sério? Eu não tava sabendo disso. Não, brincadeira, tô zoando. Eu quero gerar polêmica. Ah, tá. Hate mails. Vamos mandar hate mails, né? Foi muito divertido. E semana que vem, a semana que sai Papo de Noob, a gente vai ter a TF Night, galera. Justamente, TF Night. Vai enfrentar o pessoal do GB Manix. Essa TF Night tem um quê de especial. Porque você vai jogar? Exatamente, o tio Excel vai participar, cara. Quando que eu participo? Nunca. Exato. Galera vai poder jogar comigo. E olha que eu tô destreinado, tô precisando treinar. Final de semana, começo meu bootcamp aqui. E além disso, né, falando em colunas de vídeo, a gente tem a Snake Theater, ela que voltou, antes era uma coluna só em forma de escrita, com os links pro YouTube, agora ela voltou em formato totalmente em vídeo, então confira a primeira edição aqui no link abaixo, e vai ter uma próxima edição nesse domingo aí, que vem. Se preparem para novidades aí. E além disso, Game Track número 42, na verdade não vai existir, né? Tipo, a princípio, esse ano, que seria lá pro dia 30 de dezembro. Ele vai ser uma edição especial de fim de ano, né? Ele vai atrasar pra sair justamente no dia do fim do ano. Assim como nós fizemos um anterior já, só que não exatamente saiu no dia 31, né? A gente vai ter um Game Track especial com... com toda a equipe, né, cara? Falando... com toda a equipe, toda a participação. A gente vai estar falando coisas bacanas, o que aconteceu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, relembrando momentos, falando de piadas internas. Então vai aqui já minhas opções que eu quero deixar pra vocês aí, pra deixar nos comentários, nos e-mails. Se você vai querer em qual formato? Primeiro, vai ser um award do melhor do ano e pior do ano, ou vai ser recadinhos felizes, né, com pedidos de música depois. Ou uma retrospectiva com os melhores momentos de todos os Game Tracks. Sim, aqueles finalzinhos especiais que a gente sempre deixa ali. Exatamente, todos os Game Tracks de 2011. Sim, não vai pensar que são todos, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Sem mais delongas e sem mais enrolações, vamos à leitura de e-mails, de fato. Zabu, se quiser começar com os e-mails para depois prosseguirmos para os comentários. Sim, eu vou começar por um e-mail que a gente recebeu aqui do Heitor Polidoro. Ele mandou um e-mail curto aqui, mas com uma sugestão bem legal, né? Ele disse assim que foi um excelente track. Na Mad World, uma lágrima escorreu no meu rosto. A Mad World é a música que o Lucas escolheu, né? Uh-huh. E uma sugestão de Game Track é com músicas de tranquilidade. Tipo as músicas de lugares seguros no Resident Evil. E também a música do estilo Tristan, do Diablo, né? Ou com músicas de batalhas. Apesar de ter duas músicas de batalha no Diablo, né? Ah, o cara quer me matar de sono, é isso? É. Valeu, Champs. Obrigado pela sugestão aí, Heitor. Fico muito feliz pela participação aí. Continue comentando. Vamos lá pro nosso próximo recado aí. Nosso primeiro recadinho da noite vem diretamente do Rox. Ele diz assim: aí galera do Meia X, gostei muito do Jogatina Edition, pelo fato de ser muito mais fácil de aparecer um jogo que conheço. É verdade. Gosto muito da série Gears of War, e o terceiro foi um grande desfecho de um jogo de Brutamontes para Brutamontes, mas que surpreende muito por ter várias cenas que levam ao jogador a se emocionar. Não é levam ao jogador, é levam o jogador a se emocionar. Mas, correções de português à parte, não sei o que é pior: os trocadilhos usados ou as piadas sexuais do Madruga. Ai, ai. Ou seja, 99,99% delas. Eu não consigo jogar uma TF Knight. Uma tive que ir a um aniversário, outra fui jantar fora e não deu. Nessa última, joguei um round de ataque barra defense numa fase de Halloween, mas depois dela a net caiu e voltou só no dia seguinte. Talvez na próxima eu consiga participar. Ó, já deixa marcado na sua agendinha. No dia 9 de dezembro, acho que é a última TF Knight do ano, eu acho. Acho. Então vamos lá. Valeu pelo cast, estão cada vez melhores. Estou ainda esperando um cast de Zelda. Como assim? Tá aí, cara, tá aí. Tapa na mesa, ó o barulho, ó. Tá aí já, ó. Tapa na mesa, o cast já foi entregue, velho. Com a gente é assim, Rox, pediu, levou, entendeu? Você vai fazer música de tranquilidade pro Heitor Polidoro? Não é assim também, mas... Vamos lá, próximo comentário aqui é do Dio Rod. E aí, galera? Primeiro, peço desculpas por não mandar e-mail, mas via comentário tem sido mais fácil pra mim. Ah, continue mandando via comentário que a gente lê aqui tranquilamente, né, cara? O importante é vocês participarem da discussão. O importante é o feedback da galera, pra gente saber o que, que tem que melhorar, o que, que vocês querem que a gente fale, o que, que vocês querem que a gente não fale, quem vocês querem que a gente chame, quem vocês não querem que a gente chame, quem vocês querem que a gente siga, que vocês não sigam o Javan. Entendeu? Sobre o Gears 3, posso dizer que foi um dos melhores jogos que eu joguei nessa geração. Muito bom mesmo. Fiz um especial lá no Gambiarra, aliás, um jabá, né? Quem falou em jabá? Espera aí. Olha, rapaz, eu não tô recebendo, então não tem direito a jabá. Não, ele é muito gente boa. Não é assim que a banda toca. Não, o link vai estar embaixo aí. Aliás, vários... O link tá no post, ô. Nesse cast, o link tá no post, galera. Já os demais, curti muito a música do Shannon Blade, muito boa mesmo. Sobre os livros, espero que os livros de Halo saiam por aqui, bem como mais HQ de games, como já mencionado, da Microsoft e do God of War, que já li e gostei. Mas isso aí, galera, tô cumprindo a promessa de comentar mais. Um beijo, Jill, continue comentando aí, muito obrigado mesmo pelo comentário, e vamos pro nosso último, pra gente não se alongar aqui, né, Excel? Exatamente, nosso último comentário aqui do Mika Souza. O Michel, né, que tá participando aqui, vamos deixar bem claro. Não precisava deixar tão claro assim, né? É, fico muito feliz em saber que gostei de um podcast, não porque eu conheço os participantes, mas porque o produto é de qualidade mesmo. Vocês estão ficando tão bons que mal posso ver seus movimentos. Firme nas campanhas, unfollow no Chavan em prol do Twitter do Madruga. Chega desse negócio de promessa, né? Exatamente aí, ó. Unfollow no Chavan é uma campanha válida. De vosso amigo e conselheiro... Mica Souza. Justamente, né? Antes de encerrar aqui, eu gostaria de agradecer muito os comentários que tiveram no cast do Marcos Melo Corrêa. Aliás, tava a gente deixar aqui no último e-mail, eu não comentei a respeito dos três últimos desenhos que ele fez um storyboard lá, muito legal, envolvendo a minha pessoa com o pessoal do Papo de Noob e também o pessoal lá do Violão de 8 Bits. Inclusive, o Marcos Melo Corrêa, eu atualizei a minha foto do perfil, eu agora tenho uma identidade visual própria, eu tenho uma barba esdrúxula e eu não vi essa barba em nenhum desenho. Calma, deixa o cara respirar, né? Ficando revoltado. O cara faz mestrado lá na Amazônia. Galera, vou começar uma campanha aqui, ó. Não, chega de campanha, tá vendo político, né? E também, só pra finalizar, cara, o Javan na leitura de mesa, quando eu falei página de membros, ele entendeu vagina de membros, né? Eu vi! E o pessoal, nos comentários, começou a falar que ela é apertadinha mesmo, né? Conchegante, tem todas as cores. Pera aí, pô, que porra é essa, né? A galera aproveitou pra dar uma trollada, né? É, com certeza, né? Então, galera, a gente encerra por aqui o nosso leitor de e-mails e comentários. Fiquem com o nosso cast, que tá muito show de bola. E dessa vez é muito show de bola mesmo. Foi um dos que eu achei mais engraçado de gravar nos últimos tempos. Espero que gostem, curtem, comentem, divulguem a promoção Eu Não Sigo o Javan. E divulguem meio Lox, por que não, né? Se você vê lá um comentário, dá um retweet lá só pra ajudar a gente. Exatamente, galera. Um beijo e bom podcast pra vocês. Valeu. Começar falando aqui no podcast de hoje, a gente pode começar da seguinte maneira. Ocarina of Time é o quinto jogo da franquia, né, Legend of Zelda. Ele que foi o primeiro jogo em 3D, que é onde o nosso anão, elfo, sei lá qual que é a raça desse idiota. Kokiri, por favor. Kokiri! Kokiri! Conselheiro! Esse jogo que inicialmente foi lançado para Nintendo 64 no ano de 98, esse ano muito... como diz o pessoal, né, fatídico, porque teve lançamentos fodas, né, teve lançamento de StarCraft, Grim Fandango e demais outros jogos foda. Nunca comi esse Grim Fandango não, brother. É... Nossa, mano. Fandango uma... especial feito pelo Hulk. Foi uma série especial da Elma Chips, que saiu Grim Fandango, Grim Cheetos, Grim Ruffles, entendeu? Só que o que mais fez sucesso foi o Grim Fandango. Porra, que foda, hein? E depois ele foi relançado pra outras consoles, né, tais como o GameCube em 2002 e 2003. Eu digo 2002 porque 2002, bem no mês de novembro, foi lançado no Japão. 2003 foi lançado tanto nos Estados Unidos e Europa. E em 2003 também teve o lançamento por um console, que a gente até comentou um pouquinho antes aqui da gravação, que é o iQ Player, sei lá. iQ Player, né? Cara, esse console é muito... bizarro. Não, tipo, começa tipo, pelo nome, né? Tipo assim, na época que estavam os genéricos de Nintendinho, que sempre sai, tinha um Nintendinho que era só o controle. Que você, do controle já saiu o cabo áudio e vídeo pra colocar na televisão. É a mesma premissa, cara. É tão tosco quanto essas cópias de Nintendinho tem mil jogos em um. O mais tosco dessa parada é que ele, por si só, é um controle que é console ao mesmo tempo. Mas pra você jogar multiplayer, você precisa de um acessório pra conectar os outros controles. E o acessório parece um console, cara. Nossa, é muito tosco. Que absurdo, velho. Engraçado que esse console é compatível justamente com os jogos do 64, né? Ele até teve uma questão, assim, de a Nintendo aceitar esse projeto a princípio, né? Tipo, não foi uma coisa totalmente fora de regulamentação da Nintendo, né? Foi uma coisa que teve, entre aspas, uma parceria. Porque não foi parceria de fato, né? Uhum. Mas foi um console muito estranho. A gente vai estar deixando o link do post ali. Vários links no post? É. Eu falei que minha entrada era genial. Então, cara, na verdade eu acho que pra esse console só saíam jogos que eram portes de 64. Não tinham jogos só pra iQ Player, entendeu? Ele só tinha, por exemplo, se eu não me engano, lançou Star Fox 64 pra ele. Lançou, eu acho que até o Mario 64 saiu pra ele, não tenho certeza. Ele funcionava mais ou menos como o Famicom Disk System, que era aquele lancezinho de disquete pra Nintendinho, né, pro Famicom. E você carregava os jogos, ele tem uma memória lá, que eu não lembro de quanto é, que você colocava os jogos nessa memória. Mas eu creio que só tinha... Isso era 64 mega. 64 MB, né? Isso. É, 64 MB cabe uma quantidade tranquila de jogo de 64, né? Não, mentira, não cabe. Não, mas enfim. Mas assim, ó, os jogos que foram lançados, Dr. Mario, F-Zero X, né? Mario Kart 64, Paper Mario, Star Fox 64, Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Yoshi Store e Wave Race, né? Foram os jogos que foram lançados ali. Enfim, né? Esse console ele não foi pra frente, ainda bem. Imagina, eu vou lá comprar meu IQ Player número 2. Aí seria nossa, foda. Cara, que tocho. Tem condições, né, velho? É. E dando continuidade aqui, em 2007 foi lançado no Virtual Console do Wii. E atualmente, né, a gente tem uma versão muito bonita, um pouco melhorada, a gente pode até dizer assim, no Nintendo 3DS, que foi lançado em junho, né, desse ano de 2011. Foi um grande boom na venda do Nintendo 3DS, porque eu até então não tinha tanto jogo chamativa, né? Acho que o Ocarina of Time fez um grande papel de vender o console. Pra você ver o quão bom tá o console, né? Bom, no lançamento original pra 64, o Ocarina of Time, ele recebeu pontuação máxima, ou seja, perfeita, nas publicações de review feitos tanto pela Famitsu, a revista Edge, GameSpot, Electronic Game Monthly, EGM. Em dezembro do ano passado, 2010, dois sites que fazem uma compilação de várias reviews pra fazer uma média dos valores de notas ao longo do tempo, sendo eles o Game Ranks e o Metacritic, mostraram que a versão original para 64, ele foi considerado como o jogo de maior nota de todos os tempos, né, com uma média de 97.48, né, no Game Ranks e 99/100, tipo 99/100 no Metacritic, cara. Então, para você ver qual que é a grande importância. E isso aí até foi uma discussão que eu tive comigo mesmo, cara, fazer um Game Track sobre um dos jogos mais influentes de toda a história, cara, seria uma coisa que dá muito medo em muita gente, né, a gente falar alguma coisa errada. Assim. Você tem medo porque você é fraco. Eu sou fraco. Bom, dentre os bilhões de aspectos elogiados no jogo, os mais destacados que a gente pode dizer é tanto o design dos levels, né, das fases, a jogabilidade e o som, né? A ponto de críticos dizer que Ocarina of Time é um jogo sem falhas. Sem exageros. É que o pessoal na época, ele teve uma recepção foda. É que assim, na época a recepção dele, né? Tipo, tem que ser na época, você tem que pensar na época. Porque assim, ele é um. Praticamente moldou o gênero de action RPGs nos consoles, né? Nos jogos em si, não só nos consoles. Tudo que tem de action RPG desde então, desde aquela época do lançamento, cara, tudo tem pelo menos uma referência, um elemento que o Ocarina of Time trouxe na sua época, né? Sim, exatamente. Então, praticamente, a gente pode dizer que ele foi um divisor de água. Eu até entendo quando eles falam que Ocarina of Time é um jogo sem falhas. Se você levar o pé da letra, é algo impossível para qualquer jogo, até mesmo pro Ocarina, que teve toda essa repercussão no mundo. Uhum. Mas eu acho que eles dizem sem falhas, porque em todos os aspectos que a Nintendo quis alcançar com esse jogo, foi praticamente 100% de sucesso. Sim, tudo que ele se propôs, ele fez bem feito, né? Exato. Não exato. Só fez bem feito, como ultrapassou qualquer expectativa que a galera tinha na época a respeito de jogos, né, cara? É, exatamente. Sim, cara. Ele, em tudo que ele entrou, ele foi o melhor, entendeu? Uhum. Ele pode não ser o melhor em tudo que ele entrou, mas numa visão geral, um jogo que entrou em tantos aspectos, uma trilha sonora profunda, uma jogabilidade inovadora, gráficos 3D que realmente fizessem sentido dentro de um jogo, eu acho que por isso que eles dizem ser um jogo sem falha. Já. Foi a joia da coroa da Nintendo por muitos anos, isso se ainda não continua, porque na opinião de muitos ainda é, né, cara? Com certeza, é o melhor jogo da Nintendo de todos os tempos, cara. E olha que a gente até pode fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o lançamento do Super Mario 64, que foi 2 anos antes, né? Tipo, quando lançou o Super Mario 64, a galera falou, nossa, esse jogo, tipo, é revolucionário, tudo. E pra você ver, pra ela superar essa marca que o Super Mario 64, tipo, atingiu, uhum. Sério, foi um grande passo, assim, que a gente pode até destacar aqui. Exato. Posso começar a fazer polêmica? Pode. Mario 64, apesar de todos saberem que eu sou um grande fã de Zelda, não é o meu Mario 64, olha só, já comecei falando besteira. Zelda 64, pra você ver quanto eu sou fã. Não é o meu Zelda preferido. Ah, mas é porque não você é bichinha, vai dizer que é o primeiro de todos. Não é o primeiro é uma aposta, cara. Ah, o seu é o Link to the Past. É o Link to the Past. Pra quem não sabe, a Link to the Past é o Zelda de Super Nintendo, o único Zelda de Super Nintendo. Isso. Não por julgar a jogabilidade, julgar realmente gráficos, importância pra ele na época, não, é simplesmente por gosto pessoal, por causa mesmo do fator de importância que ele teve pra mim, sabe? Porque ele foi o primeiro jogo da franquia que me introduziu nesse mundinho tão incrível. E por tudo que ele representou, porque eu joguei o Ocarina of Time bem depois, sabe, de lançar. Eu nunca tive o 64. Eu acabei jogando muito tempo depois e só zerei de verdade em emulador. Então acho que por isso, apesar de eu considerar com certeza um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, não é o Zelda preferido, mas por fatores simplesmente sentimentais, sabe? Eu acho que eu fui uma criança muito burra, porque a primeira vez que eu joguei o Link to the Past, cara, não entendi porra nenhuma daquele jogo, eu desisti, não consegui passar nada. Falei, foda-se, esse não é o tipo de jogo pra mim, quero jogar Mario. Só fui voltar a jogar esse jogo mais pra frente mesmo. Agora, o Ocarina of Time eu joguei na época que ele foi lançado, no 64 que eu não tinha, que era do meu amigo. Eu tinha PlayStation 1 e ele tinha o 64. Eu gostava muito de jogar o 64, passava muito tempo na casa de jogar o 64. Foi quando ele ganhou a fita do Zelda. E puta merda, cara, aquele jogo foi muito revolucionário pra mim, cara. Muito revolucionário. Você vê o tempo passando no jogo dia, noite, sabe? Você uma coisa assim que não tava tão presente na época, né? Você tem um mundo, assim, aberto, né, entre aspas, daquela forma, em 3D, cara, aquilo era muito revolucionário na época. Aberto em vários aspectos de jogabilidade ali que ele trouxe. Que a gente até comentou no Cast 30 de Super Mario 64, voltando ao Super Mario 64, sobre os aspectos que o Mario 64 trouxe. Mas ele chegou a trazer mais ainda, né? Exato. Tinha muitos outros detalhes e pontos, como, por exemplo, esse esquema de ficar de ter dia e noite no jogo, que aquilo ninguém esperava aquilo, cara. Ninguém esperava tão imaturamente na época, né? Veio assim muito de repente, ninguém esperava aquele tipo de coisa. Só pra galera ter uma ideia, de repente, de quanto o Ocarina of Time foi um jogo influenciador, não só pra sua época, mas até hoje. Eu tava comentando aqui com vocês que eu tava pegando alguns jogos em promoção, né? Tava fazendo a garimpada no Steam, já que eu tô meio duro. Aí eu peguei o Darksiders, que é um jogo que eu não joguei na época, eu peguei pra jogar. Só que quem me conhece lá do Phoenix Downs, lá do Cartucho Game Club, sabe que eu tô na campanha, né? Na campanha de zerar o Zelda, estou jogando Zelda 2 no momento. E, cara, não dá pra jogar Darksiders e Zelda ao mesmo tempo, porque você se sente jogando dois Zeldas. Porque você vê o quanto Darksiders é influenciado por todas as características do Zelda. A influência toda que ele recebe, né, cara, que é monstruoso. Com certeza. Não, com certeza, demais, é. Tanto que eles falam que é o Zelda pra macho, né, o Darksiders, que justamente... Total. É muito parecido mesmo, cara, influência muito direta. Ele é um jogo que se influencia diretamente em muitos aspectos, mas assim, os jogos que vieram depois do Ocarina of Time, cada um assim que tem é mais ou menos esse estilo de jogabilidade, estilo de gênero, pegou um pouco do que o Ocarina of Time trouxe, sabe? Um aspecto foi levado pros jogos que vieram pra frente, não necessariamente todos como Darksiders. E outra coisa que até chega a ser extremamente bobinha assim de dizer, né, mas acho que foi um dos primeiros jogos que utilizou quase todos os botões do 64, né? Poucos jogos utilizaram todos os botões do 64, velho. Não, e usava de uma forma lógica, não simplesmente vou usar todos os botões. Exato, exato. Bom, vamos dar uma encerrada nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, e a gente vai pra nossa primeira música, que é minha. Olha só que bonita. Essa música é muito bonita. Então, como o foco do Game Track é voltado pra música, né, mas ultimamente a gente tá fazendo uns casts assim, quando a gente fala de um jogo em específico, a gente faz praticamente a ficha dele aqui, né, falando sobre elementos de jogabilidade, os personagens, história, né. Então, pra dar aquela pausa assim, no assunto um pouco mais bruto, né, vou pedir a primeira música aqui, lembrando que a trilha sonora de Ocarina of Time é fantástica, eu gosto muito, assim, é empolgante pra caramba. E essa música que eu vou escolher é do Hyrule Castle Courtyard, né? É o pátio do Hyrule Castle. Essa música, cara, ela é muito, tipo, pra mim ela é marcante, porque é o momento onde você brinca de stealth no jogo, né? Quando você vai, por exemplo, no primeiro momento você vai conversar com a Zelda no castelo, uhum. E você tem que ficar em stealth pros guardas, né? Que os guardas são todos idiotas, sério. Essa música é muito bonita, né? Eu achei ela bonita, assim, tipo, ela é divertida e bonita ao mesmo tempo, né? Então, toca aí! Thank you. Bom, amigos, vamos agora falar um pouco da história, né, do Ocarina, que apesar, assim, né, de ser um jogo tão maravilhoso, não é o grande forte do jogo, é a história, mas é uma história cativante. Como todo mundo sabe, assim, a série Zelda, Legend of Zelda, ela tem as histórias meio que isoladas, né, elas não são diretamente interligadas umas nas outras, mas é meio que senso comum que existe, assim, por trás uma certa cronologia entre os jogos. Vixe, esse é um assunto muito polêmico dentro dos fãs de Zelda. É um assunto polêmico porque tem gente que fala, não, porque esse veio primeiro, esse veio depois, cronologia, mas existe, assim, meio que um consenso de que o Ocarina, ele é um dos mais antigos, assim, na timeline da série. E o que gera o aglomerado de bits de Ocarina, né, porque às vezes, é que assim, ó, é uma das primeiras situações onde a gente vê, por exemplo, quando a gente fala, jogo de luta, tem bit de Street Fighter que briga com os beats de KOF, que briga com Marvel e etc. Cara, fãs de Ocarina, a maioria deles, assim, não, a maioria dos fãs malucos, eu vou colocar não a maioria dos fãs em geral, eles não aceitam que o pessoal fale que outros jogos da série Legend of Zelda sejam melhor que o Ocarina, cara. Isso aí é uma coisa muito, tipo, preciso de um psicólogo urgente, cara. Fato. Nintendista de forma geral é assim, cara. Defende até o Wii, é foda. Wii Music, um beijo. Desculpa, Excel. Enfim. Me chupa. Bom, assim, o único jogo que já é dado certo que vem antes na cronologia, né, é o novo jogo da série, o Skyward Sword, que se conta a lenda de que ele vem exatamente antes do Ocarina of Time. Na história, tudo começa na floresta de Kokiri, no reino de Hyrule. Kokiri, brother. Sei lá, Kokiri, Cocada. Floresta de Kokiri ninguém quer, né? Floresta de Kokiri ninguém quer, isso aí. Lá a gente reconhece, né, mais uma vez, o Link, o pequenino anãozinho, barra elfo, barra o que vocês quiserem chamar, de Toca Verde. Ele é chamado pela árvore anciã da vila, né, o Deku Tree. E o Deku Tree conta a história pra ele da Triforce, né. Árvore de quê? Árvore de o quê? Sacanagem, Michel. Fala, Excel, como é que é chamar a árvore? Não vou falar. Bom, ele conta pro Link a história da Triforce, que é um item, né, um item mágico, poderoso, composto por 3 poderes, coragem, sabedoria e força, e ele pede pro Link pra ele visitar a princesa Zelda no castelo de Hyrule. Lá, né, ele vai até o castelo, e ele conhece a princesa, e ela adverte ele da presença do Ganondorf, né? Nossa, que susto, cara. O quê? Ela adverte ele, ô. Puta que pariu. Além de advertir ele, ela adverte ele, né, debaixo da saia rosa dela. E ela fala do Ganondorf, né, o rei dos Gerudos. Ou Gerudos, como o Excel prefere chamar. O Ganon tá atrás da Triforce. E ela pede pro Link ir atrás da Triforce antes dele. E pra isso ele tem que ir atrás das pedras espirituais que vão dar acesso ao reino sagrado onde fica a Triforce. É isso que eu adoro nas histórias bem montadas e com todas as pontas firmes, né? Um babaca qualquer tá andando pela floresta, uma moita vira pra ele e fala: ô, tá de bobeira aí? Chega aí pra gente contar uma pira. Aí ele chega lá, a moita conta uma história pra ele, aí ele, cara, tô fazendo nada, tô susto aqui. Não tem internet aqui. E tem uma gostosinha num castelo, vou lá, né? Aí ele vai lá, leva um papo com a loira, ela fala, viu, tem um filho da puta, rei das trevas aí, que tá querendo foder tudo, entendeu? Você não vai lá, cara, você não tá fazendo nada. Aí ele, tá, fechou? Cara, se fosse uma moita, eu já ficaria assustado. Mas, cara, não é uma moita. É tipo um jatobá de bigode gigante, cara. Jatobá de bigode. Tá ligado? Aquele jatobá de 100 anos que fica na floresta amazônica. De bigode com narigão, cara. Pô, aí sim é motivo pra você ficar assustado. Então, cara, isso é uma história bem contada, né? Ué, então a dica é pra você não assistir o Senhor dos Anéis das Torres, né? Você não tá fudido. Exato. Não, cara, porque olha só. Ó, eu vou fazer uma comparação com o último que eu joguei, que o Twilight Princess, inclusive, é um dos que eu achei a história mais bem amarradinha. Você é um cidadão de uma porra de um vilarejo. Você fica no vilarejo e lá, tipo, tem diversas mini-quests lá que você vai aprender a jogar, né? Beleza, não sei o quê, um dos piá do vilarejo vai fazer merda no meio do mato, você tem que ir lá salvar ele. Quando você salva ele e volta, acontece umas pira lá, você vai pegar o seu cavalo que a menina tá dando um banho nele no lago. Cavalo, menino... Do nada, vem uma porra de uns orques, que são, no caso são os Gerudos, né? Montados num um javali de guerra, louco lá, se eu não me engano. Te desacorda, leva a guria embora, e quando você acorda, o caos tá solto na terra, as trevas estão dominando tudo, não sei o quê. E a partir daí, tipo, começam a aparecer suspeitas, assim, que você tem alguma coisa a mais, entendeu? Não é simplesmente, uhum, ah, brother, você apareceu aí, eu não tenho nenhum guarda imperial treinado por mais de 25 anos pra proteger o reino, então vai você, camponês de merda. Camponês piazinho de merda. É, exato, entendeu? Tipo, tem, é um piá, tem, né? A história é um pouquinho mais bem amarrada, sabe? Mas, assim, depois que ela se constrói, cara, ela fica bem interessante. Não, é com que... certeza. O jogo é magnífico. O início da história, tipo, a deixa que eles deram de entrada, foi o que eu considerei ponto fraco, justamente por isso, por não ser amarrada. Ela ser, cara, muito falha, assim, muito relapsa, muito aberta. Hoje em dia até, a gente pode até discordar um pouco disso, mas a Nintendo nunca teve grandes histórias nos jogos dela. Fato, né? Sempre fato. Mais, assim, um motivo pra você ter essa aventura, sabe? E no caso do Zelda foi isso, né? Se você parar pra pensar em relação aos jogos que tinham antes, da série, os Zeldas anteriores, até que o Ocarina tem uma boa história. Cara, eu acho que a melhor forma de você gostar de Zelda é você entender que, primeiro, sobre a questão da cronologia, eu gosto de pensar de que não existe cronologia. Eu gosto de pensar cada história, cada jogo Zelda, cada jogo é uma lenda contada por alguém. É, sabe? Um... uma lenda contada naquele lugar, sabe? Como se fosse as diferentes interpretações de um mesmo mito, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não só do mesmo mito, mas de que realmente se levantam a cada época, se levanta um novo Ganon, se levanta uma nova Zelda e se levanta um novo Link. Como se fossem profecias, né? Exato, pela exato. Renovação da Triforce, né, cara? Até no Zelda 2 tem uma explicação que pode servir pra isso. É, a história do Zelda, só pra pincelar rápido, é, aí você derrota no Zelda 1 o Ganon, só que aí as forças conseguem ficar com parte da Triforce, se eu não me engano, e tal. E eles conseguem adormecer a Zelda. Aí a Zelda tem um irmão. Aí o príncipe, como o rei já morreu, o pai dela já morreu, alguma coisa assim, ele impõe que todas as princesas que nascerem teriam que ter o nome de Zelda, entendeu? Tem uma explicação lá na história e tal pra isso. E isso faz com que você pense também em relação à questão de cronologia. Porque realmente, cara, é praticamente, em vez de você manter o sobrenome da família, manter o primeiro nome, né? É, sim, mais sim, ou menos todo mundo isso. Tem que chamar Zelda. Pode ser Zelda Batista, Zelda Pinto, Zelda Merda. Zelda Merda, Zelda Não, Mello. Não chega nesse ponto. É como se fosse assim, tipo, toda primeira filha ou mulher nascida, blá blá blá, será chamada de Zelda. Sim, sim, nesse estilo aí mesmo. E até porque a confusão de cronologias, por exemplo, no Ocarina, você começa com o Link criança. Então, você subentende que se o Link é sempre um, não tem como ter um Zelda antes desse. Só que só se for com Link feto. Então, por isso que é complicado você pensar em cronologia. Ó, aquele jogo recente lá do Blood of Ice aqui. e ele é um jogo inspirado em Zelda total, né? Se você já deu uma olhada nele, você vê que ele é bem inspirado. Ele é muito parecido, né? Olha que engraçado. Ó. Bom, a partir de tudo isso que eu falei antes, se vocês voltarem um pouco pra lembrar do que eu tava falando, começa a jornada do Link, né, através de Hyrule, através do tempo, que é um fator muito importante dentro do jogo, e ele tem o auxílio da nave, ou Navi, ou como você preferir chamar. O idiota. Que é aquela fada insuportável. Hi, da Epona, né, que a primeira aparição da Epona também é no Ocarina of Time, a fiel égua do Link. Aham. E... Excel, o que você pensou? Pode falar. Eu não pensei em nada, brother, eu só concordei. Não foi aquele aham, tipo, sarcástico. Aham. Eu não posso falar nada agora porque eu tenho alguma coisa sarcástica a acrescentar, né? Na falta do Madruga, né? Ficou Excel. É, isso aí. Foi aquele aham e o zoofilia, né? É. E também da Ocarina do Tempo, né, o título do jogo, que é um item, né, poderosíssimo, sempre utilizado durante o jogo todo, e que é deixado pela Princesa Zelda. A venda no eBay por 5 dólares. Bom, e é isso. Não vamos dar spoilers desse jogo de 1990 e tantos, né? Joguem. Acredite, ela vai ser salva. Mas assim, até fazer os trocadilhos. Eu tenho dois trocadilhos aqui. Primeiro, que é o trocadilho, assim, de os três personagens que sempre vão estar na série... Ganon, a princesa e o Link, correto? Não. Sim, porque o... Sim? Na maioria dos casos. Brother. Na maioria dos casos, o Ganon... A maioria. Ah, sim, tá. Nem todos têm. Nem todos. Tá. Por exemplo... O de DS. O de... Não, antes, o de Game Boy, o Link's Awakening, ele tem uma história totalmente diferente de todos os Zeldas. Os de portátil, eles fogem da Triforce como força principal, né? Inclusive, tendo a Zelda, o Link e o Ganon, a marca do Triforce na parte de cima da mão. Triforce lembra sempre os três, né? Sim. Esse trocadilho paia. Não, pera, isso era uma... Não, porque nem trocadilho isso foi. Isso foi sim, esquece. Próximo trocadilho. Meu Deus, brother. Até porque não é trocadilho, porque faz parte da história mesmo. Sim, exato. É como se Zelda é a sabedoria, o Link é a coragem e o Ganon é a... Força. É a força. Né? E o outro, assim, é que o nome, nesse caso, assim, pra quem jogou o Ocarina, assim, que tem a história, até o console tem mais poder, assim, de fazer, sei lá, mais diálogos, assim, é, o Link linka todos os personagens de uma vez só. Então, outra trocadilha aí. Ah, piadista. Não, mas é assim, é piadista paia, mas tipo, tem todo sentido assim dentro. Não, total, total. Então, esse é um detalhe importante lembrar, que o Link, ele é mudo, né? Ele não fala, ele é um personagem mudo. No máximo dá umas gemidas quando ele rola no chão e tal. Eu acho que a voz dele deve ser tipo: oi, eu sou o Link. Por isso que ele não fala, cara. Excuse me. Não, vocês viram o vídeo do Excuse Me, né? Vimos. Eu já disse. Cara, é que... Nossa, puta que pariu. O Link está no post. Link está... Bom, então, e tipo, a gente meio que toma as rédeas do personagem, né? A gente tá enxergando o mundo de Hyrule, toda a situação, como Link, né? Tudo bem que a gente entra no papel de um elfo tosco de boina verde, coisa ridícula. Por que usar essa roupa? Não entendo. Bom, enfim, mas a gente tá vendo a história, né, com os nossos olhos dessa forma. Então meio que essa coisa do Link que você falou é a gente tá enxergando o mundo passo a passo e ligando tudo através do Link, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos personagens, né, mais os principais. A começar... Resumidamente pelo Link, a gente já falou bastante dele, mas não custa dizer que ele é o nosso querido elfo, herói do tempo. Como vocês já disseram, ele representa a coragem, né, na Triforce. Acho que não tem muito mais o que falar do Link, né? Pô, ele é mudo, o cara não fala nada. O que a gente sabe no Ocarina é que foi deixado na Kokiri, ou Kokiri Forest, pela mãe dele que tava morrendo. E ele nasceu durante a guerra civil em Hyrule, né? Que é um detalhe importante da história, que teve antes de tudo que se passa no jogo, aconteceu essa guerra antes. Ele nasceu durante a guerra. Até que na floresta lá, todos os habitantes daquela floresta tem uma fada, né? É, ele é o único que não tem. É, então talvez até uma justificativa assim de ele ser externo naquilo, né? Uhum, exato. Bom, a próxima personagem é a própria princesa Zelda. É uma bitchzinha que tá sempre em perigo. Cara. Síndrome de Peach, né, cara? Ou síndrome de Peach, né? Puta que pariu. Uma princesa que só serve pra ser capturada, né? Ô, sujeitinha. Tudo pra atrair a atenção do Link, né, cara? Se eu fosse game designer dessa merda, se eu fosse inventar essa história, eu ia mudar a Triforce. Ia ser força, sabedoria e tesão. A parte do Link ia ser o tesão, porque, cara, você enfrentar tudo por causa daquela escrotinha, cara. Exato, cara. Você tem que estar com muita vontade, maluco. Ah, velho, ela não é escrotinha, ela é gatinha, velho. Ela é gatinha, mano, mas ela só te coloca enrascada, cara. É, só te lasca mesmo, isso é fato. Pô, mina problemática, cara. Na Triforce, ela representa a sabedoria, né? É isso, cara. Ela acaba dando a missão, né, principal pro Link, e ela quem dá a Ocarina of Time pra ele, né? Aliás, a Ocarina vem de quem? Tipo, era dela e quem que deu pra ela aquilo? É item do reino, do pai dela? Foi a Ocarina? Quem? Foi um hippie. Tava passando na Praça do Reino, assim, cara. Ô tia, quer comprar uma Ocarina aí? E negócio dando que era coisa demais, né? Aproveita e leva uma correntinha do Bob Marley aqui. Tava um velho na barraca, né, fazendo ocarina de coco e vendendo. Ocarina. Não, mas sério, ali no... Cocarina. Bom, o próximo personagem é o Ganondorf, ou Ganon, para os mais íntimos. E ele é o grande rei das trevas, o rei de Gerudo, ou Gerudo. Ele tem um detalhe interessante, que a raça dele só nasce um homem, né? Um membro da raça masculino, que só nasce um a cada 100 anos. E aí ele é, obviamente, o rei, né? Porque tem que ter um dono do harém ali, né? Tem que ter um pinto no meio. Quem tem pinto manda, né? É sempre assim. Sempre foi assim, né? Olha só. Polêmicas, não, quero e-mails. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Bom, ele, na Triforce, ele representa a força, né? Obviamente, porque... Ele é forte. É um conquistador. E, cara, na boa, é ele quem dá um couro na Zelda. É ele que levanta a saia dela. Total. É piadinho pra fazer isso, cara. Até e porque o começo do Ocarina of Time é o Link sonhando com o Ganon saindo do castelo carregando o Zelda no cavalinho dele. Ou cavalgando a Zelda, enfim. Versões XXX, né? Não, a gente aqui já conseguiu inventar uma versão XXX. A Triforce eu já transformei em força, sabedoria e tesão. Agora o Ganon cavalgando na Zelda, né? Já dá pra formar. Cara, eu prevejo comentários do Madruga. Promessa de... Próximo personagem, o Shake. Ou a Shake, né? Que é um personagem misterioso, que aparece de vez em quando, ajuda o Link e tal. Depois ela virou um item de lanchonete, né? Puta merda. Milkshake! Ai, ai, ai. E ele parece um ninja, né, e tal, e mais na frente você descobre que, na verdade, é a Zelda, que devia curtir, né, uma bizarrice na cama, então se vestia de homem. Próximo personagem seria a pequena fada Navi, ou Navi, que é o seu conselheiro, né, o seu... Conselheiro! Não poderia faltar, né? Eu falei com a ênfase, né? E ele te ou ajuda, ela, né? Entre aspas. Velho, é uma esfera. Uma esfera não pode ter um sexo definido. E é um inferno, né? Todo mundo sabe que é uma merda essa porcaria gritando Hey, listen pra não, você. Eu acho que ela só perde pra aquela coruja idiota. Ah, não, nem a vou coru... falar dessa a coruja. A coruja é irritante demais, velho. Meu Deus. Fora que dá um nervoso ela ficar rodando a cabeça, maluco. É, cara, tipo, você fica assim... Bizarra. Bom, fora isso, temos a Epona, a égua do Link, muito carismático. Link tem cavalo ganha alguém, né, já que o Ganon... É, esquece. Só sobrou a Epona, né? E os seis sages, né, que são os sábios lá que... Sages, por favor. Sages, né, Luke? Conforme o Excel corrige, eu só falo, eu faço a parte errada e faço a parte certa. São sábios que... Não, são seis conselhos, enfim... Eles representam as raças, né, de Hyrule, e eles meio que guardam os medalhões lá das pedras e tal. Ah, acho que de personagem principal são esses. Tem vários personagens extras que são muito conhecidos da série, acabaram alguns indo até pra outros jogos da série, mas esses são os principais. Bom, então a música que eu escolhi é a música que toca na área lá onde fica o vilarejo do Ganon, né, em Gerudo. Cara, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, nossa, essa é uma música diferente das outras que eu tava ouvindo. As outras músicas levavam um pouquinho da coisa meio floresta, meio uma coisa meio celta e tal. Sim. E essa música, ela tem uma pegada totalmente diferente, porque ela começa com umas castanholas, cara, e vira uma coisa espanhola, assim, vai tendo uma levada e tal. Tudo bem que o ambiente lá é um ambiente meio desértico e tal, então, tipo, combina completamente com o ambiente. E ela é uma música diferente de todas as outras músicas do jogo. Eu acho ela mega marcante, boa, uma composição foda. É demais, cara. É uma das músicas do jogo, assim, que tá presente na trilha sonora, é provavelmente a mais lembrada, assim, pelos jogadores. Sim, assim, ela é uma música muito bem lembrada de Ocarina of Time. Então, o Zelbuza. O Zelbuza, com a sua Ocarina of Time. É. Isso vai virar tirinha, né? Ô, genial. Por favor, toque aí, Gênio do Vale, pra gente. Entrando no próximo bloco, vamos falar um pouco agora da jogabilidade, dos itens, um pouco mais sobre o gameplay do nosso querido jogo Zelda. É primeiro, né, como já foi falado aqui, ele é o primeiro Zelda em 3D, né, implementando aí o trunfo da Nintendo, né, no 64, que era justamente pegar os joguinhos antigos dele, pegar as franquias conhecidas e colocar em 3D. E como já tinha sido hiper bem sucedido o Mario 64, que foi super bem aclamado, foi super bem elogiado, não foi diferente, obviamente, com o nosso Ocarina of Time, que parece que encaixou perfeitamente, um jogo que até então era sempre aquela visãozinha de cima, sabe, como em... Pokémon. É, porque era default em qualquer RPG, por mais que fosse um action RPG, uma coisa diferente dos RPGs de turno, RPG japoneses, ele pegou muito bem nessa questão de ficar em 3D, terceira pessoa, ele foi muito bem aplicado, os gráficos, obviamente, são ótimos pra época, a ambientação do jogo, por ele estar em 3D, ela não falha em nenhum ponto. Ela sempre é perfeita. Os campos grandes, você... Às vezes é até um pouquinho chato você andar por entre os campos, mas dá aquela sensação de liberdade que o 3D queria passar, né? E foi hiper bem sucedido, foi hiper... bem elogiado, e é muito bom. Até nessa época que foi lançado, por exemplo, o 64, foi lançado o PlayStation, era até tipo um ponto assim, ah, nossa, aquele jogo podia andar um monte lá e nunca acabava o campo, né? Era uma coisa bem parecida do que, tipo, hoje a gente comparar, ah, tá, vamos jogar World of Warcraft 2 dias pra atravessar o mundo, né? É fogo. O grande medo é porque quando se tem, principalmente quando um console ainda é novo, a galera quer usar todas as informações, tudo, todas as engines do console, tudo que ele pode fazer nos jogos de qualquer forma, sem ter um motivo pra apresentar, sabe? O cara, simplesmente porque agora tem a tecnologia 3D, que até então não se tinha nos consoles da Nintendo, e jogar, sabe? Jogar 3D por ser 3D, sabe? Igual aconteceu, por exemplo, uma forma mal sucedida disso foi o Castlevania de 64, que foi uma bosta. Nossa, lixo completo. Ali você viu o quanto o 3D ele precisa de um motivo pra ser aplicado. Hoje, então, né, falando de 3D, hoje a gente tem 3D como um outro conceito, né? Porque hoje tudo é em três dimensões. Agora, 3D pra gente tem um outro significado, né? Principalmente pra Nintendo, né, em relação a console. Com relação à jogabilidade, como já foi falado aqui, ele é um dos jogos que utilizam praticamente todos os botões do controle gigantesco, essa nave, que é o controle. Controle do 64. Parece as naves do Battlestar Galactica. Total, total. E ele utiliza de uma forma sóbria. Ele não utiliza como o 3D, ele não utiliza pra utilizar. Entendeu? Quê? Quê? Peraí. Não utiliza pra utilizar, não entendi muito bem. Ele não utiliza só pra utilizar. Ele utiliza porque tem motivo pra utilizar. Entendeu? Nossa, eu fui hiper mal didático agora. Foi redundante demais. Total. Não, mas assim, é que não colocaram o botãozinho, vamos colocar um botão só pra virar a câmera um pouquinho aqui, o outro só pra virar a câmera um pouquinho daqui. Sim. Teve só isso aí, né? Tipo, teve um porquê de utilizar item, de tocar melodia na ocarina e assim por diante, né? Total, principalmente a questão dos botões C, né, os botões amarelinhos, a princípio foram botões criados pra controlar a câmera. E ele é utilizado também, é muito bem utilizado pra... fazer as composições da ocarina, né? Pelos botões C, que além de controlar a câmera no jogo inteiro, você também toca as musiquinhas da ocarina. Outro grande uso do controle foi o Z-Target, né? Que é o botão que fica atrás do gatilho, né? Da nave. Famoso gatilho. Famoso gatilho, né? Foi o primeiro console a introduzir essa questão de gatilho. E ele funciona aí que a gente pode comentar mais uma das grandes influências de Zelda para o mundo, que é você utilizar um botão que ele foca em um inimigo e o seu personagem ele se movimenta todo relacionado a esse inimigo, a câmera foca nele. A mira fica nele pra você atacar. Atacar, desviar, tem um monte de coisa. Exato, né? Tanto que, por exemplo, você esquiva, né? Quando você tá com o Z-Target ativado. E você vê hoje milhares e milhares de jogos que utilizam esse recurso. Outra grande questão... Eu falei questão. Outra grande questão é a questão de viajar no tempo, que é a principal temática desse jogo. Você visita os mesmos... Entra no DeLorean, né, velho? Total, total, né? Ao invés de um carro antigo... Ele utiliza uma flautinha de hippie, né? De coco. De coco, né? Não, agora, pera, calma. Pra viajar no tempo, ele não usa a ocarina. Pra viajar no tempo, ele usa a espada. Ele vai lá no templo, no templo do templo. Quando ele pega a espada, ele é muito novo pra utilizar aquela espada. Aí ele fala assim, vamos deixar você em stand-by até você ter uma idade mínima pra utilizar ela. Tem que fazer mais de 18 anos, né? É. E Nintendo. Você visita os lugares antes passados por você, só que em tempos diferentes. Por exemplo, quando você entra na Kakariko Village, na primeira vez, você tá criança, vê todo mundo bonitinho, vê o pessoal correndo, e quando você volta lá, depois de viajar pelo tempo, você vê a destruição na vila, você vê gente morta, você vê tudo diferente. Sangue. Aquele clima dark estupro do jogo. Nossa, destruição, guerra, fome, miséria. E isso faz todo sentido dentro do gameplay do jogo. E tanto de história também, né? Total. Você se sente mal quando você vai a um lugar que antes era paz, reinava, e você chega lá e tá o lugar todo desolado. Principalmente quando você chega ali no mercado, quando tá cheio de zumbi, cara, você fica... Você vê a guerra, a destruição, a fome, a miséria. Nossa. O coco. A rica. É. O Fusca. Então, uma das grandes coisas que chama muita atenção pra quem joga os jogos, a série Zelda, são os itens, cara. Eu acho que é uma das coisas que mais faz você... É marcante, né, cara? Não tem como falar, não tem como jogar sem utilizar isso, aquilo, mas depois combar com isso, com aquilo, né? Apesar de ser um grande recurso da série pra fazer com que você só passe por certas etapas depois que você fazer certas quests e assim, passar por certos lugares. Na minha opinião, isso só foi uma desculpa porque o personagem não pula. É verdade, isso é uma grande... Eu não sei, cara, se é uma grande falha. O Link nunca precisou pular pra ser legal, tá? Nem falar, pra você ver. Imagine se ele falasse e pulasse, hein? Ninguém imagine ia bater se ele falasse pulando, brother. Caraca, eu imaginei outro jogo aqui agora. Então, porque é uma grande desculpa os itens. Simplesmente, pra você passar por esse lugar, você tem que pegar o item tal. Então você tem que fazer certas quests. Quests até uma parte complicada de dizer quests. Não só quests, assim, tipo, dentro do contexto, alguns dos itens, eles funcionam como elementos pra se resolver um puzzle, né? Porque o jogo, além de ter essa característica de ação em terceira pessoa e RPG em ação em terceira pessoa, ele também envolve elementos de puzzle, né? Então, acaba sendo utilizado essas ferramentas na resolução do puzzle. Ele é total. A questão do puzzle dele é muito forte, porque ele não te avisa que tipo de item você vai ter que usar naquele puzzle. É claro que quando você pega um item, geralmente você utiliza ele logo ali. Alguns casos. É bem intuitivo. Alguns casos, mas sim, em muitos outros casos, ele não diz, ele não mostra, às vezes não tem nenhuma uma dica do que você vai ter que fazer ali. Às vezes você pega um item e você fica um tempão sem usar aquele item, ele fica só ocupando espaço na sua bag, e só depois de um tempo, sem você vai poder utilizar, né? Sem fazer ideia. Espaço na bag no Legend of Zelda não é nada, né? Não, não, eu digo assim, ele só tá lá por tá, não porque ele realmente faça sentido. E a grande questão também é porque, às vezes, ele não diz que você tem que pegar um certo item pra entrar num certo local. Às vezes, odeio isso. Não digo que é um problema. Talvez seja um problema hoje pra nossa geração, porque hoje a gente joga jogos mais rápidos. Acostumado com as coisas mais fáceis, né? Exato. Coisas mais intuitivas. Mas às vezes você tá dentro de um castelo em que você só pode passar de uma certa parte desse castelo se você pegar um item numa casa lá na ponte que partiu. E às vezes você não pegou aquele item, você tá dentro daquele castelo, você tem que sair daquele castelo, voltar lá naquele lugar, falar com o fulaninha pra pegar aquele item e sim você passar daquela parte do castelo. Isso é bastante chatinho pra quem de repente já não tem a manha da série. Eu acho que nem a manha. Bom tempo pra jogar, né? É questão de tempo. Eu falo isso porque, como eu tô jogando os Zeldas antigos, e eu não tenho vergonha de admitir, cara, não dá pra jogar Zelda, a não ser que você tenha tempo, não dá pra jogar sem um walkthrough, não dá pra jogar sem um passo a passo. Sim. Porque tem coisas que não são on rails, sabe? Não, naquela época, os dias duravam, sei lá, umas 40 horas. É horrível. E assim, por exemplo, no Zelda 1, tem um certo item que pra você pegar, você primeiro tem que pegar uma tocha, que a princípio você acha que só vai usar pra acender salas escuras, mas você vai ter que ir num certo local do cenário, você vai ter que queimar o quinto arbusto da esquerda pra direita pra abrir uma escada. Isso é filha da putagem. Pra você pegar o item que você precisa pra passar. Poxa, você nunca vai adivinhar sozinho, nenhum NPC vai avisar você, nem mesmo dar aqueles enigmas que não significam nada, sabe? Então isso é um ponto... Coreano. Total. Coreano. O cara que não nasceu na Ásia, ele vai precisar de um passo a passo pra terminar o Ocarina of Time, a não ser que ele seja um pouco ninja. Cara, passo a passo eu não digo, mas é no mínimo uma dica ou duas ele vai ter que pegar pra fazer certas coisas, porque tem muita coisa que não é intuitiva nem fudendo, né, velho? Ah, ó, eu terminei o Ocarina of Time sem nenhum walkthrough, cara. Mas tudo bem sem que olhar. Eu não peguei tudo, não peguei as máscaras, um monte de coisa que passou, sabe? Mas eu terminei ele normal, assim, realmente. Teve partes que você fica muito tempo, meu, o que eu faço? Tem dungeon que você fica dando volta nela, vai do começo, vai no fim, você não sabe o que você faz. Aí quando você descobre uma coisa idiota. Ou algum item que você deixou realmente pra trás. Mas eu acho que eu nunca precisei de nada, assim. Tá aí um dos grandes fatores, assim, tipo, porque essa parada de você fazer o back, né, tipo, voltar pra um lugar, assim, pra buscar uma coisa, assim, cara, essas paradas de RPG que mais me irritam, principalmente jogos de RPG japonês, assim, que tem essas características chatas. Sim. Não, o bom do Ocarina, o bom de Zelda, na verdade, é que você não tem muito disso desse backing track de você ter que ir no mesmo local à toa. Como tem essa passagem do tempo, quando você volta, o local tá diferente, entendeu? Então você tem um retorno com um sentido, sacou? É, não é aquela coisa chata, né? Exato, não é só você ter que passar ali de novo porque tem que passar. Então eu acho que ele é bem fluido nesse sentido, não tem essa trava. Você trava pela dificuldade, justamente, às vezes não tem uma dica do que você precisa fazer. E a questão do tempo, não da viagem no tempo, mas a questão do tempo passar normal, o fato de você ficar adulto no jogo, ele faz com que você não consiga mais pegar certas coisas que você só pode pegar quando o Link ainda é criança. Sim, galhos, as coisas assim. Sim, se você não fez quando criança, não adianta que você não vai ser um adulto que fica fazendo essas coisinhas babacas, como jogar videogame. E vice-versa, né? Mesma coisa. Você não pode, tipo, ir na balada se você não tiver um link grande, entendeu? Concordo. Você não pode ir na balada se não tiver um link grande. Foi ótimo. E extremamente dúbia também, né? É. Total. É tipo de caminhão essa, hein, cara? Então, cara, a música escolhida por mim é uma música que marcou muito, não só por ela ser um tema muito bonito no Ocarina of Time, mas por ela já ser uma música existente na série. Como eu já falei, o meu Zelda preferido é o A Link to the Past, e no A Link to the Past já existe a Kakariko Village, que tem um tema, o mesmo tema, praticamente a melodia, é idêntica à da Kakariko Village do Ocarina of Time. Só que não é só pela nostalgia. Quando eu escuto esse tema, ele me passa uma certa paz, sabe? Você sente que ali é um lugar onde a bunda da alegria. Opa, prato cheio pra quem quer fazer piada. O Madruga não veio, a gente não veio, cara, eu posso, eu tenho essa liberdade, senhor Madruga. Então você, quando escuta essa música, você sente que ali é um lugar, sabe, tranquilo, um lugar onde as pessoas vivem em comunhão, sabe? Eu sinto isso quando escuto essa música. Eu posso estar viajando, mas é uma música muito bonita, é uma música que passa um clima muito gostoso, um clima meio camponês, sabe? Uma coisa meio bucólica. Assim, é como se essa música lembrasse você da época que você morava na roça, sabe? Uma coisa meio engraçada. Por mais que eu nunca morei... Eu não morei na roça, não, sabe que... Por mais que eu nunca tenha morado na roça, essa música me dá saudade da época que eu morava na roça. Então, fiquem com vocês agora, pau na caixa, que é Kakariko Village, o tema. Thank you. finalizar o nosso cast, vamos falar então da trilha fantástica que tem Ocarina of Time. Não que a trilha em si precise de algum comentário, né? Ela fala por si só, cara. É difícil achar algum jogo que tenha uma trilha tão marcante, com tantas minúcias como é Ocarina of Time. Dificilmente você vai achar um jogo que tenha tantas músicas que façam você, assim, sentir nostalgia de quando você jogava, sentir vontade de voltar a ter aquela experiência. Todo jogo tem uma música ou duas, mas Ocarina of Time tem muitas, a música inteira interagindo com o jogo. A própria questão de você tocar as músicas no Ocarina com o Link, que gera uma interação já maior com a soundtrack. Nossa, cara, é fantástico. E a gente deve tudo isso ao poderoso mestre Koji Kondo, né? Koji Kondon, né? É, a grande mente por trás das músicas de Zelda no geral. Não só do Zelda, como das franquias da Nintendo, né? Mario, a gente até comentou bastante a respeito dos trabalhos que ele fez no Cast 30, né? Que a gente fez sobre Super Mario 64. Justamente. O cara mandou muito bem nesse jogo e depois ele se mostrou também, pô, fantástico ao dar um prosseguimento ao seu trabalho, né? Não só, tipo, ah, aquela lá foi a obra-prima dele. Não, ele lançou músicas excelentes posteriormente a esse jogo também. Talvez nenhum com uma trilha sonora no geral tão marcante, mas ainda assim com belíssimas composições, né? Eu tô chorando, tá? Só tá pra chorando, frisar. Cara, vocês estavam lá tirando o Lucas, que infelizmente não estava conosco lá na Video Games Live. Vocês viram que lágrimas masculinas derramaram dos meus olhos ao escutar novamente a trilha que eu já tinha escutado na VGL passada, a trilha de Zelda, cara. É muito emocionante pra mim. Tô contigo, bro. Tô contigo. Eu tô chorando só de pensar nisso também. Eu... É. Tô contigo, bro. Eu também fiquei pasmo quando começou a tocar a trilha sonora de Zelda. Foi foda. Os jogos da Nintendo, normalmente as músicas, elas têm aqueles temas mais alegres e felizes, tal como a música que eu pedi, né? Uhum. É porque você é paia, né? Em vez de pedir outra, né? Paia. Eu gosto desses temas um pouco mais divertidos, assim, que, sei lá, dá uma sensação mais de alegria, né? O Zabuz é um menino divertido, né? De forma geral. É, o Zabuz curte música da Xuxa, né? É, certeza. E lá, enfim. Eu acho que isso me traz uma grande questão relacionada às músicas de games. Eu não digo que as músicas dos jogos atuais são piores, são inferiores às músicas dos jogos de antigamente. Mas Sim. Tem uma coisa que falta muito. É mais uma questão técnica musical, por eu ser também músico nas horas vagas. É uma questão técnica que eu acho que falta nas músicas de hoje, que é melodia. O que é a melodia? Melodia seria tema principal daquela música. Quando você pensa em Zelda, você pensa em... Pam, pam, pararirá. Isso, ele, Miyamoto pode colocar na sua cabeça. Total, você pode colocar em todos os Zeldas de várias formas diferentes, mas essa melodia ele pode colocar em samba, pode colocar em forró, em tecnobrega. Você vai reconhecer Zelda. Vai reconhecer Zelda. Hoje, as trilhas, elas não são, sabe, tão originais no sentido, sabe? Não são tão feitas pra aquele jogo. Em tecnobrega. Putz, cara. Zelda, cara. A Link to Pará. É, para. Puta sacanagem. Ou então, Zelda, sabedoria, força e tesão. Tema pra... Versão forró, né? É, juntando as músicas do Ocarina, a gente tem dois CDs, um com as versões originais e o outro orquestrado, né, intitulados The Legend of Zelda Ocarina of Time Symphony Album. Um álbum que, devo frisar, eu adoraria ganhar de presente, fica a dica aí pra todos. Eu sou mais fã que você, então acho que eu deveria ganhar na sua frente. Tá bom, cada um compra vocês e resolve o problema. É, eu fico atrás do Michel, não ligo, galera. É. Me dando o álbum, eu fico na frente que eu quiser. Ui. Se o Madruga não ficar com ciúme, obviamente, né? Bom, e uma curiosidade a respeito disso é que nos cartuchos posteriores dos remakes, né? A música Fire Temple, ela foi alterada porque houveram reclamações de muçulmanos que ficaram descontentes com ela. Cara, que palhaçada, né? Por quê? Que ela tinha demais. Brother, os muçulmanos não curtem, velho. Eles falaram que o coro que entoa, né, a música, em alguns pedaços, lembra alguns cânticos islâmicos. Caralho, velho, palhaçada. Foda-se, entendeu? Tipo, cara, que muçulmano tava jogando Legend of Zelda, cara. Faz sentido isso, cara. O cara, em vez de tá derrubando torre, tá jogando... Oh, sacanagem. Tô brincando. cara, não faz sentido, sabe? Tipo, não é uma coisa que tá ultrajando e tal. Não é uma coisa que tá denegrindo a imagem de alguém, denegrindo a religião, nem nada. Tipo, puta de uma frescura, né, brother? Vou deixar até o link aqui no post do... De novo, cara? Todo link vai estar no post. Isso. Faz o link do YouTube mostrando a versão original e a versão sem o cântico. Só pra você ver por que o pessoal gosta mais da original com o cântico. A original, inclusive, chegou a entrar na minha lista de possíveis escolhas pra música, né? Cara, eu queria me delongar mais a respeito da trilha sonora de Zelda, mas não, realmente não tem tanto o que falar assim. Tem pouca coisa. O negócio da trilha mesmo é você sentar e ouvir ela, cara, e curtir, sentir o que ela traz pra ti, porque é uma trilha fantástica, ela é sensacional. E quando a coisa é muito fantástica, você realmente não tem muito o que falar a respeito, porque ela fala por si só, né? É uma coisa que faz sentido você ouvir fora do game. Exato, cara, exato. Ela pode ser trilha sonora da sua vida. Se você levantar a sua bunda gorda do sofá agora, comprar da gente no CD, olha, a gente tá vendendo por R$19,99. Não, brincadeira, gente. Ô, cara, eu quero conhecer uma pessoa que ouve podcast sentado no sofá, cara. Ô, brother, eu ouço às vezes. Tiozão, hein? Tiozão. Tiozão total, né? Coçando a barriga. Não, esse aí é o Rod, que o Rod já quase saiu com a vida, né, bro? Posso falar uma coisa a respeito dessa trilha? Não. Assim, de todas as... Obrigado. Todas as trilhas, assim, de todos os jogos que eu já joguei e tal, como eu falei, Ocarina of Time é um dos meus jogos favoritos, mas não é o favorito. Eu acho que a melhor trilha sonora de games ainda fica com Ocarina of Time, cara. Nada é tão marcante, nada tem músicas tão boas, assim, e não tem uma ruim, cara, não tem uma ruim. Desde as mais simples, né, as que você toca com a Ocarina lá, que são simples notas, né? Até as músicas do jogo mesmo são, cara, geniais e realmente, assim, você pode ouvir tranquilamente fora do contexto do jogo, que continuam sendo músicas muito boas, cara. Então eu ainda carrego a trilha de Ocarina of Time como a trilha que eu mais gosto dos games. E, inclusive, só dando um link aqui. É inevitável. No Twilight Princess. Eu tô falando Twilight Princess porque eu tô no hype que eu tô jogando, tá? Você sente uma leve menção ao Ocarina quando ele utiliza as graminhas que tem pelo jogo. Que ele tem diferentes graminhas, né? Ele tem uma grama que chama Águia e a outra que chama a Épona. E as duas ele pega. Você tem a opção de tirar a grama, né, do chão. E segurando ele assopra a grama e ela faz uma melodia que lembra a melodia do Ocarina, cara. Uma menção assim, honrosa e fantástica. Graminha of Time. Recomendo a galera procurar no YouTube pra quem não conhece, porque é muito bacana mesmo. Legal, vou aprender a tocar com grama agora. Sempre tem alguém no colégio que sempre pega, sabe, uma folhinha e sabe fazer e me causa inveja. Olha lá a menina do campo aí, ó. Bom, vamos emendar então, aproveitando aqui que não temos tanto a acrescentar assim, vamos falar de algumas curiosidades no geral. Não é verdade? Meus amigos, mentira. Vocês têm alguma curiosidade a acrescentar? O Michel tinha falado a respeito de uma curiosidade antes. Num desses primeiros de abril aí, disseram que você poderia, sim, pegar com o Link a Triforce dentro do jogo. Uma árvore. Aí a galera ficou maluca. Você dava uma porrada numa árvore, a Triforce caia de uma árvore, não era um negócio desse? Não, sim, aí a galera começou a inventar as possibilidades. Aí disseram que quando o Link ainda é pequeno, você poderia pegar ela perto de uma árvore. Depois começaram a aparecer imagens que a galera tinha tirado ao pegar a Triforce. Assim, começou a surgir, né, essas lendas, só que já foi desmentido. Eu acho que já, não tenho certeza. É porque o Miyamoto é malandro, né? Ele vê que a galera tá dando vida pra um jogo que já foi feito há muito tempo. Ainda tem maluco procurando esse tipo de coisa. Larga a mão e foda-se. Não vou confirmar nada. Tá aí, quem quiser procurar. Aí a galera ficou uns bando de babaca. Poderia estar jogando jogos novos, mas fica aí, vivendo infinitamente o Ocarina of Time. O negócio interessante é que o Ocarina, ele foi o primeiro jogo da série que possui alguma cronologia, né? Lembrando aquilo que a gente tava falando isso do cast, porque ele, cronologicamente, se encaixa logo após o Link to the Past. Não, mas aí, em teoria. Nem isso mesmo pode ser confirmado. Brother, entendeu? Pode ser confirmado sim. Eu assino embaixo, pode falar aí que tá certo. Querendo ou não, o esquema de cronologia realmente existe. Não exatamente com o Ocarina, mas com a sequência dele, né? Que é o Majora's Mask, que acontece realmente. Esse é provado, atestado pelo selo Miyamoto. Que realmente o Majora's acontece depois, exatamente logo após o fim do, do Ocarina of Time. Então também foi realmente o primeiro jogo que teve uma continuação direta. O primeiro que deu continuação e que teve a continuação, né? É, se você então considerar... a gente pode dizer que foi o primeiro jogo que fez um link entre jogos, né? Palmas pra você, ó. Uma curiosidade assim que eu até coloquei aqui na pauta é que se você vai no castelo de Hyrule, tem. Você sabe uma janelinha? Tem. Além da Zelda, claro. É a Zelda. Pelada tomando banho. Isso. Você olha pela janelinha, além de ver ela pelada tomando banho, você vê quadros com personagens da série Mario, né, cara? Ah, eu lembro disso. Até com relação à questão de personagens e aparição de coisa de Mario, tem dois personagens que são diretamente homenagens a Mario e Luigi. Sim, o dono do rancho, né? Exato. É cara do Mario, sério. E se você olhar, ele tem um pingente de ouro no pescoço, que é o Rapaz, Bowser. Eu tomei um susto agora. Oi? Eu tomei um susto. O que pensaste? E pra finalizar essa parte de curiosidades aqui, a gente vai falar assim, não só jogos, né, que rendeu lucros para o bolso do Miyamoto, como adaptações como, a gente até falou, em desenho animado de 89, que teve 13 episódios, aquele do Excuse Me, tá, link no post. Nossa, pelo amor de Deus, aquilo é muita vergonha ali, cara. Como pode? E... teve até duas versões, assim, de mangá, né, da série, né. Outra não vou entrar muito em detalhe, vou deixar o link aqui pra vocês acessarem, de novo, e daí vocês conferem. E, ó, e não só isso, inclusive o Miyamoto, na época, ele teve medo do jogo não caber inteiro num cartucho. Tava pensando em utilizar o mesmo sistema que ele utilizou, a reaproveitar aquele sistema utilizado no Mario 64, das pinturas, né. É, porque daí você não precisa criar um cenário tão grande, não carrega tantas coisas, né. Não pesa tanto. Então fica mais fácil. Mais acessível. Por isso que no final do jogo se utiliza muito essa questão, né? Uhum. Ainda bem que o jogo não ficou nesse estilo, né, cara? Pelo amor de Deus. Por isso mesmo, que foi questão de inovação, né? Utilizou uma coisa de maneira moderada, mas foi sucinto. Mas foi foi necessário para que coubesse no cartucho, né? O mais engraçado, assim, que como o jogo foi lançado em 98, só que ele foi lançado 39 dias antes do final do ano. Ele vendeu 2,5 milhões de cópias. Ou seja, ele foi o jogo mais... 39 dias pra fechar o ano, cara. Olha Sim. isso. Pouco mais. Ele foi o jogo mais vendido do ano, só pra você ter uma base. Caralho, Chupa. Que foda. Nintendo gona Nintendiar, né? Total. É. Toma na cara. Bom, para encerrar, eu vou ter que fazer o meu pedido de música fantástico, né? Eu sei que o Lucas escolheu uma excelente música, que é Gero do Valley. Inclusive, cheater. A minha primeira opção. Então, eu tive que partir pra segunda, que é a Song of Storms. A Song of Storms, ela não fiquei tão marcada assim pelo ponto específico dela no jogo, né? Mas ela me marcou porque é uma música que eu recorrentemente fui ouvir posteriormente ao jogo, assim como a Gerudo Valley. Uma das músicas que entrou na cabeça e eu ficava... Cantarolando ela enquanto eu tava andando em casa ou fazendo alguma coisa, desenhando ou qualquer outra coisa, entendeu? As músicas da série, ela combina com você tá fazendo algo do que parado, né? Exatamente. O legal é que essa música, ela poderia ser tema principal de um jogo, de tão... Facilmente. Sabe, de tão característica que ela é. E é uma música que eu também recorri muito a escutar ela após jogar o joguinho tão lindo. Então, seguindo a tradição do Game Track, né? Pau na caixa, Zabuza. Encerrando o nosso podcast. Nossa edição especial número 40 aí, que a gente trouxe a respeito desse excelente joguinho aí. Acho que é até pecado falar joguinho, né? Pra uma série, um jogo tão importante como Blasfêmia. Esse. Blasfêmia é a esposa do Blastoise, né? Nossa! Putz, grila! Essa eu não caio, vou anotar, hein? Zabuza Style, essa, hein? É. Mas assim, deixem seus comentários a respeito da série, né? Dizendo aí quais foram suas experiências, quais músicas marcaram vocês, né? Durante a jogatina, seja na época ou seja depois, quando teve contato com o jogo. Fale também a respeito dos personagens que você mais gosta aí, né? Ou das suas experiências com o jogo, né? Lembrando que nosso e-mail é gametrack@meialuax, né? Só mandar pra nós ou deixar um comentário pra nós também. Às vezes você tá com alguma pressa, não quer mandar e-mail, pode deixar no comentário que a gente agradece de coração. Assim como mandem também ideias para outros game tracks, mandem sugestões. Cara, a gente gostaria de ouvir um game track específico sobre isso, ou falando do autor tal, com uma temática diferente. Mandem ideias, cara. O game track número 50 está chegando. Quando chegar no número 50, a gente vai fazer alguma coisa muito louca. Tipo, da hora, botar a foto do Lucas Bronze pelado pra galera ver. Opa! Vai ser nervoso, entendeu? Mandem suas sugestões. E também, enfatizando, cara, mande desenhos, faça como o Marcos Melo Corrêa, mande desenhos pra gente que a gente adora. Marcos Melo Corrêa, o nosso desenhista oficial. Na verdade, os Zabos adora ele mais do que todo mundo, porque ele mais desenha os Zabos do que todo mundo. Esse é o mano do DS, né? É o mano do DS. A partir de agora será chamado de mano do DS. Mano do DS. Mano do DS. E comentem também o quanto vocês amaram e adoraram e veneraram a minha participação nesse podcast, para que os meus amigos cara de pau, que nunca me chamaram para gravar, me chamem novamente para que eu venha dar o ar da minha graça e tempero esse podcast já é tão bonito. Galera, sigam nossos Twitters, eles estão todos no post. Não se Twitter do Michel, porque eles são muito abusadinhos. Que isso, não era do Javan que não era pra seguir? Eu também confundi. Mudaram a campanha agora? Não. O Javan continua. Eu vou criar a hashtag não siga o Javan. E eu quero ver ela no TTBR, hein, galera. Se ela estiver no TTBR, promessa é dívida, eu vou doar um jogo da Steam de no mínimo $20. Epa, ocupai minha lua X, hein. Mas aproveitando, eu gostaria que o Michel fizesse o seu jabá do outro trabalho que você faz lá no Phoenix Down. Então, galera, quem não me conhece ainda, eu sou o Mika Souza, conhecido lá como Mika Souza, no site Phoenix Down, phoenixdown.com.br. Nome de viadinho. Todo mundo confunde. Muita gente já falou, pô, gata, muito maneiro a tua coluna. É que pode, né, cara? Porra, mina, da hora, hein? Da hora, mina. Então, eu falo lá sobre jogos do passado, comento muito sobre retro games. O assunto total da minha coluna em vídeo lá é nostalgia no mundo dos games. Vamos falar sobre coisas interessantes que você já viveu, que você lembra com muito saudosismo. Falar sobre jogos, sempre são jogos antigos, obviamente, mas jogos que te deram medo, jogos que te causaram alegria, jogos que de tão difícil te causaram enfurecimento, e sobretudo relacionado a isso. Vocês podem me achar lá e em breve, aí já está no ar, no Meia Lua X, o nosso teaser da nossa nova coluna aqui no Meia Lua X, junto com o Madruga Jackson, que nós vamos fazer um gameplay de joguinhos não tão adorados pela galera. Joguinhos que de tão difícil, de tão ruins mesmo, a galera esquece, a galera não gosta, e a gente vai entrando nessa aventura aí. Escolha o nome, quem escolheu o nome, ó, vai virar um concurso cultural agora, hein? Quem escolher o melhor nome, o nome que realmente valer, vai ganhar joguinho, hein? Vai ganhar 3 jogos. Vai ganhar 3 jogos, galera. E olha três só. 3 jogos. Você pode ganhar jogo escolhendo o nome, você pode ganhar jogo retweetando a hashtag eu não sigo o Javan, e não seguindo o Javan, obviamente, porque eu vou conferir se o cara segue o Javan. Cara, o Meloa X final de ano está louco, a gente está dando jogo como se não houvesse amanhã. O Zabuza tá maluco. O chefe tá maluco. O chefe tá maluco. Então é isso, galera. A gente encerra por aqui. Agradecimentos aos nossos participantes aqui, Michel, Lucas Bronze e Excel. E a mim, por que não, né? Porque você é paia. Ficamos por aqui e até a próxima edição. Um beijo. Um falou, beijo. E até mais. Falou! Valeu, hey, galerinha! Hey! Listen! Ah! Excuse me, princess! A gente poderia trollar a galera toda da minha Lua X e colocar todos os links do post redirecionando pra uma foto do link. Uma foto do link, eu ia falar isso, cara. Ia ser genial, velho. Caraca, que sacanagem, maluco. Eu não sei quem que falou esses dias assim, ah, por favor, não venha com piadinha de link e com um link com a foto do link. Aí o cara falou assim, não, beleza, ó, um link bombástico pra vocês, aí o link segurando uma bomba. E você visita os lugares que você visita quando... Nossa, fui errado de novo. Oh, você visita quando você visita. Você não pode visitar quando você não visita. Entende? É, exato. E, ô, Michel, se eu não te ligar, você não me atende, viu? Ai, ai. E aí, galera, aqui é o Excel, e depois que liberaram pra gente poder trocar o nome da Epona, eu passei a chamar ela de Zabuza. Não, vou colocar isso. 3, 2, 1... Ah, meu Deus, eu não me conheci, seu filho da puta! Tchau! Caralho! Combo breaker! Isso, eu fazia uns 3 game techs que eu tava querendo fazer isso. Ah, filho da puta! Vamos lá. 3, 2, 1 e...